Mike Leque Romeu, visual aeronave que tocou solo, está autorizado, cruza 1-0. Mike Juliette Romeu, autorizado o cruzamento, agilizando na vertical da turma. Romeu. Romeu, 1-3, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Autorizado alinhar e manter 1-0, bom, no mesmo 3. No solo 45, livre direito, chame solo 21-9. Direito, chama 21-9, tá 3-5. Mike Juliette Romeu iniciando o cruzamento. Gente, Mike Juliette Romeu, reporte no setor norte da torre. Reporte na Romeu. Já livrou o eixo da 1-0, agora no setor norte. É o Mike Juliette Romeu, segue pro norte até Serra Índia, Eco Índia. Bom trabalho, uma boa noite. Mike Juliette Romeu, ciente, aguarde para a transferência. Aguardar. Bom, no meio, no 3, autorizado decolar, pistão no 0, vento 090 graus, no 1 no nós. Autorizado decolagem no 0, no meio, no 3. Salvador, boa noite, o TAN 3662, estabilizado e LS X-Ray. TAN 3662, continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento no momento é 090 graus, no 1 no nós. Aguardando pista livre, TAN 3662. Autorizado, pouso, está 3662. Controle na frequência 1-9-8. 19-8, gol 9-1-3. 3662, livre pouso na pista 1-0, vento 090 graus, 1-0-2. Autorizado, pouso, pista 3662. A 3662 no solo 249, livre direita, chame solo 21-9. 49219 direita, tá? 3662. Salvador, uma boa noite. Você é 63, número 0, estabilizado. China 6310, continue a aproximação, o vento é 1,00 graus, 1,1 nós, confirme baixada travada? Ainda não, confirmarei, o China 6310. China 6310, reporte baixada travada. Reportarei. Foi travou, chanelo 6310. 6310, autorizado pouso na pista 10, vento 090 graus, 1,1 nós. Autorizado, chanelo 6310. Chana 6310 no solo 54, livre à direita, chame solo 219. Direita 219, chana 6310. Commodore Tower, 188 Soares, 851, full established ILS 10 X-ray. Soares 851, continue approach, wind 0900 degrees, 08 knots, stand by for landing. Standing by for landing, clearance is Soares 851. Soares 851, confirm landing, gear down and locked. Coming down. 851, roger. Soares 851, clear to land on runway 10, wind 090 degrees, 9 knots. Confirm it down and locked now. It is down and locked, clear to land, Soares 851. Soares 851, clear to land. Clear to land, 851. Soares 851 on ground at 2200, turn right, call ground frequency 121.19. First to the right, 119, head of Soares 851. Come. Corre, boa noite, é o Papa Tango, Golf Quilógico, sinal INSX-ray, estabilizado. Golf Quilógico, continue a aproximação, ainda não avistado, vento 090 graus, 08 nós, aguarde autorização de pouso. A intenção é no externo modificar, ir à base pela direita na 7, Golfo Quilógico. Golfo Quilógico, passando externo, reporte para cancelamento de regras de voo. Gente, vamos passar a porta, Golfo Quilógico. Externo, Golfo Quilógico, propondo a modificação de ir à base direito na 7. Golfo Quilógico, autorizado a mudança de regra de voo 05, autorizado o ingresso no circuito de tráfego na 107, pela direita com curva imediata à esquerda. Reporte na final da 107, baixado travado. Já com voo à esquerda, vai reportar a final da 107, baixo travado, já está, Golfo Quilógico. Gente, Golfo Quilógico, mais autorização de voo. Golfo Quilógico, tem condições de fazer uma curta base para a final da 107? Afirmativo, Golfo Quilógico. Golfo Quilógico, autorizado curta base para a 107, pouso na mesma, o vento é de 090 graus, 099. Gente, está autorizado já o pouso? Afirmo, Golfo Quilógico. Autorizado o pouso, Golfo Quilógico. Boa noite, 398 ILS. Bono 398, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 398. Golfo Quilógico, no solo ao 08, confirme para qual parte irá ter que ser. Golfo Quilógico, livre à direita, mantenha minha escuta até o corte. Bono 398, confirme baixado e travado? Baixado e travado, senhora. Bom, no 398, livre pouso, na pista no 0, vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso, 398. Bom, 398, no sol, ao 10, livre direito, chame sol 21 decimal 9. 19. Torre, Oscar Papa Romeu, Oscar Papa Bravo, na final, tem baixado de checada. Papa Romeu, Oscar Papa Bravo. Continue a aproximação, o vento no momento é 090 graus, 10 nós. Na aproximação, fecha do vento, olha que copa brava. Papa Bravo, livre pouso na pista no 0, vento 090 graus, 09. Afirmativo, Oscar Papa Bravo. 985, autorizado no zero, pronto. Bom, 985, autorizado a Aliane, mantém cabeceira no zero. Aliane, mantém um no zero, bom, 985. Romeu, acho que eu posso estar bravo no solo, zona 4, livre à direita, chame solo, 1, 2, 1, 2, 1, 9. Para solo, 1, 2, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 1-1-8-8-5, autorizado de decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 109. Autorizando decolagem 190, ou 1-8-5. Cinco no solo aos 1-7, chame controle de frequência 1-8 decimal, correção 1-9 decimal 8. 1-9-8, da colagem, boa noite, edição. trip 5218. 5218, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso, vento 090 graus, 08 nós. Confirme baixar travado. Baixar travado, 5218. Livre pouso na pista 1-0, vento 090 graus, 08 5218 no solo 25, livre à direita, chame o solo 21219. 219, 5218. Torre Procela 2583. Força Aérea 2583, autorizado o pouso na pista 10, vento 1900 graus, 08 nós. Confirme a baixada travada? Afirmativo, baixada travada. Livre pouso, Força Aérea 2583. Livre pouso, 2583. Força Aérea 2583, confirme aí. Irá prosseguir para o pátio de autoridade? Afirmativo. Cliente 253. Aérea 2583, no solo 35, em condições de efetuar o backtrack para taxiar via pista para o pátio de autoridades? Afirmativo. O soldado backtrack então vai taxiar via pista para o pátio de autoridades, com a aérea 2583. November 604, Bravo Charlie, there's a setup for post for taxi. Clear tax report to ingress on taxiway, ingress on runway 3517. 0 por 1 0, 1-0, tá ligado? 3662, autorizado, a linha de decolar pista 1-0, vento uma centena, 08 nós. 1-0-0 com 8, a linha de decolar 1-0-3, 662. November 604, Bravo Charlie, cruising west on runway 3517, will text via runway after you turn left on taxiway Quebec. Mike, Lima, on Lima, you call ground frequency 1.1.9. Salvador, boa noite, na 3858, pronto no ponto de espera. Ali mantém pista no 03858. Ali mantém no 0, da 3858. Decolado 40, controle 1, 19.8, boa viagem. 4098, bom trabalho, 362. Salvador, Ocean 6310, próximo ao ponto de espera da 10, está pronto. 310, mantém o ponto de espera da 10. Mantém, é 310. Decolagem pista no 0, uma centena, 08 nós. Esse é a 3850. Na M3 no 0, vai observar a corrida da aeronave da TAM, pode variar e manter pista no 0. Fica após o TAM ali e mantém no 0, acho que é a M3. Decolado 42, controle 1-19.8,